Bem-vindo ao Som no Blog, na internet somnoblog.blogspot.com. Olá, sejam bem-vindos à sexta edição do Som no Blog. Conforme prometido e um pouco atrasado, eu reconheço, estamos colocando no ar a segunda parte do especial Team Festival. E antes que alguém reclame, Maia é o cacete, eu prefiro Daisy Tigrona, tá legal? Bom, a gente começa esse primeiro bloco falando de Elvis Costello. O Elvis Costello foi uma das últimas atrações do Team Festival, e o cara é um dos artistas mais versáteis da música contemporânea. Já foi roqueiro, baladeiro e até na música lírica ele já arriscou. Mas no palco brasileiro, agora em 2005, ele veio acompanhado da banda The Impostors, e trouxe sua vertente mais roqueira. Isso é o lado mais legal, na opinião, deste podcast. Pra quem viu o show, viu que ele baseou o repertório também no seu álbum mais rocker de todos, o This Year's Model, de 1978. Nessa época, ele não estava sozinho, tinha o lado da banda The Attractions. Alguns até arriscam que essa seria uma das primeiras incursões com o nascimento do punk rock, que viria anos depois com The Clash e Sex Pistols. Bom, como Elvis Costello nos brindou com seu rock and roll, a gente também faz o mesmo com vocês nesse podcast. Por isso ouça agora, diretamente de 1978, do álbum This Year's Model, Radio Radio. Agora do rock pro rap. O palco do Team Stage também recebeu o grupo de rap americano De La Soul. Os caras são venerados no mundo do rap, porque ao mesmo tempo que eles ironizam e fogem dos clichês do rap, eles também agregam elementos psicodélicos, do jazz, do reggae e da música pop, para fazer uma música bem acessível e dançante. Hoje os caras vivem meio no meio alternativo da mídia, mas são referência musical padrão para quem ouve black music. A faixa que você vai ouvir agora é uma prova de que rap bom não é só xingar a mãe do próximo. Essa música é do último álbum dos caras, o The Grind Date, e fala sobre homens que acreditam que o cartão de crédito é o melhor caminho pro coração de uma mulher. Bom, piadas à parte, fica agora com De La Soul e o bom groove de Shopping Bags. Oh my God. Bom, agora a gente finaliza esse programa com a banda inglesa Morshiba, atração do palco Team Lab. O Morshiba é um dos maiores sucessos na pista de dança de todo mundo. Eles fazem uma mistura louca de dub, soul, trip hop, rock e trance, que no final das contas tem um resultado menos complicado e mais acessível, com as batidas suaves e uns bons grooves eletrônicos. Ah, uma curiosidade, a vocalista original, Sky Edwards, não faz mais parte da banda. Por isso, o Morshiba veio ao Brasil com sua nova vocalista e saxofonista, Jori Stenberg. Bom, agora você ouve talvez o trabalho mais conhecido do Morshiba no Brasil e um divisor de águas entre a fase trip-hop dos caras para a fase soul e acid jazz. Essa música é do álbum Fragments of Freedom, de 2000, e é absolutamente contagiante para fechar legal esse programa. Queria agradecer a todo mundo que ouviu essa sexta edição do Som no Blog, muito obrigado, e fique agora com Morshiba e a faixa Rome Wasn't Built in a Day. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day?